É difícil entender o que deixei. É difícil enxergar quando não se vê olhar que possa compreender o que aconteceu. Me encontrar no mais profundo, eu sei. Dias passarem ainda são iguais. E em cada um deles você foi mais que um amigo. Thank you.